Mega Pai Tecla. Tanto tempo sofri por você, tanto tempo que não te vi paz, mas de mim você não quis saber como eu sofri demais. Tanto tempo esperei por você, tanto tempo que só fiz chorar. Pai Tecla, Pai Tecla, Pai Tecla.